378, большой травон. Аффирмативно, на большой травон, 378. Ok. E o 5972 na escuta? Ok, falando transmissão muito baixa, cheque equipamento, por favor. Ok, afirmativo, confirme como recebe. Clareza 5 agora, obrigada. Rio 5972, ali mantém após o trave na curta final. Afirmativo, após a passagem da aeronave na curta final, autorizado a alinhar e manter na pista 1-0, Rio 5972. São 3178, solo 32, direito 1219. Vento 090 graus, 0,6 dúzia de nós, livre decolagem no zero. Livre decolagem, pistola zero, Rio 5972. Sucesso do ano zero, sempre passando 093 a bordo, 3,5 de autonomia, Fernando Galhão. Seguinte ainda é alfa, quando no ponto de espera chama a torre em 118 decimal 95, altímetro padrão 1013. 13, ajuste em alfa, ponto de espera 1895, ano 074, boa noite. Controle 1972, cruzando 1500 pés na subida da El. E o 5972, sobe mantém nível 400, contato radar, centro de vigilância. Mantém autorizado nível 400. Vigilância, 5972 da Rio. Solo Salvador, 3305. 305, prossiga. Deque acionamento no meio. Tem, o está condicionado. Após a passagem do Airbus da companhia, sua retaguarda, está autorizado o push no meia dúzia. Coluna 074, alinha da coluna 0, vento 080 graus, 079. Autorizada a decolagem da 1-0, vamos 074. 5972, voe Leda. Direto Leda, 5972. Controle Salvador, 1074, passa 2000. 1074, contato radar, padrão 360, vigilância. 360, 1074, perfil da Dial. Chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 3395. 251, alterna 13395, Rio 5972. Solo Salvador, muito boa noite, total 9908, muito obrigado. Total 9908, muito boa noite. Mantenha, me escute agora da Copa, por gentileza. Prepara da El, Leda, Enzo. Mantendo sua escuta, mas prepara da El, Leda, Enzo. 9908. Via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118 decimal 95, altímetro marca 1013 padrão. Salvador, total 9908. Dia total. Esse é o pushback, o acionamento, aguardando a autorização. Tá, comandante, você vai ter que manter a posição e vai aguardar, porque eu não tenho seu código transponder, eu já solicitei junto a Recife. Só posso liberar seu posto de estacionamento assim que eu tiver, senão você vai ficar queimando combustível e pode demorar. Sim, muito obrigado. Por nada, assim que eu tiver, eu pago sua autorização. Já entrei em contato com o Recife, só tô aguardando uma resposta. Tá bom, muito obrigado. Diga. Agora é... Que chama a torre? Afirmo, outro cara dá um zero. 3305, Alinda, cola no zero, vento 090 graus, 0612 de nós. Alinda, cola no zero, não. Uno 074, chama centro Recife, 1251, alterno 3395. 251 3395, pode. Já está estiga, portão, vidas e picadas. Ciente, guardião 01, reporte na vertical de Pitanga, ok? Principalmente em Tinga, reportará em Pitanga, guardião 01. Decolou os 45, chame o controle em 119.8. 19.8, obrigado, boa noite, Boa noite, CNR 6212, ação de identificação. Chegada a Mari, dentro se mantém o 050. A Mari, 050, 622. Boa noite, é o TAN 3305, decolou, o Caracaju passa 2 e 100. TAN 3305, contato radar, sobe manter o nível de voo 330, sexta vigilância. Ok, Serviço de vigilância, Santa 3305. Quando possibilidade direta da Caju, aguardo, agradeço. 7. Guardião 01, reporte na região de Lauro de Freitas e Pitanga. Ok, ciente no visual, Guardião 01, reporte no terno. Reporte na no terno do patrulhamento, Guardião 01. Escuta. Afirma aqui. Qual foi o seu homologado, Renato? Negativo, Renato. Gente, mas Renato, escuta, já postou a sua... o seu código transponder, eu só não postou a sua rota. Vou te checar só um minuto, ok? Ok, muito obrigado. A aerovia que foi passada no plano é a Upper East 50. Tô ciente, é que o centro, justamente na hora da coordenação, me passou outra aerovia. Só como sua era Renato... Você tem que ir pela 350. Vou coordenar com o centro e já paga a sua autorização. Ok, muito obrigado. Teria a possibilidade do Ocean Air 6212 voar Duna, da presente? Duna negativo, então. Ok, mantém. Chama o centro Recife, frequência 2545, alternativa 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-6-5, obrigado, boa noite, até a próxima. Da 10, compra o perfil da saída da Leda, prossegue seu turístico 50 conforme rota, aciona 5540 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da Leda, Eudes, rota via Upper Wings 50, 5540, transponder, 198, controle total 9908. Seu contagiamento está correto, autorizado, puxa, quando pronto para o táxi. Autorizado, puxa, acionamento, chama para o táxi, total 9908. A 3605 na estação, subindo. É 202, livre descida 2000 pés, ajuste no 013. Desce a 2000, ajustado no 013, o Xenera 6212. Autorizado a interceptar LS, 6212? Autorizado, 6212. Pode estabilizar. Alfa, e quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca 1014, tem bom voo. Alfa no ponto. Visado ILS 6212, Oxené. Final, torre no noite 95, Oxené 6212. 295, boa noite. Torre de Salvador, boa noite, Oxené 6212. Está estabilizado no ILS 10. Oxené 6212, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente aguardando, 6212. Guardião 01, não é a torre? Paciente do prato, do parque já marcado no corpo. Muito tempo de retorno para a sala. Ok, ciente, guardião 01, mantenha, ingresse na perna do vento da pista no zero e reporte no través norte da torre, ok, para retorno. Informa Airbus, final de 5 milhas 10, ok? Ok, já que na estrada do corpo, muito tempo de reportar no través norte da torre, centro do prato, na final do 10. Oxané 6212, informação de tráfego, helicóptero esquerda, perna do vento no zero, 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. É livre pouso no zero, vento 08, 0 grau, 08 nós. Assente, livre pouso no zero, Oxané 6212. Guardião 01, não tem condição de se ajustar como número 2? Afirmo, para o partido da ESA autorizado. Afirmo, se ajuste como número 2, reporte na final, parte do Braé. Reporte na final, parte do Braé, guardião 02. Torre, salva 9908. Total 9908, visual com trave na final no zero. Faz a passagem do trave ali e mantém, total 9908. Faz a passagem do trave, vai mantém na 10, total 9908. 00, identifique, chegada Mari, desça ao 050.